7259, livre direito, taxi via Alfa e Juliette, até o gate 09, mantenha a escuta. Boa noite, Luana, aqui é o Prazer. Então, 1-0 até 1-0. Onda 7-2, próxima identificação. Direto certo, 366. Para o Renan, 1-0. Descida para 2-5-0-10. Otímetro agora em Salvador, 1-0-1-4. Informação de carga, só que ele pode 044, centro da informação, Charlie. Quilômetro 044. Antes de identificação, pista para 4 mil pés, sua altímetro em Salvador 904, vira do senhor 2366 para o Hernan 00. Estou descendo 4 mil, 0096, no ajuste direto, Serra Vitor 366. Obrigado, gol 944. Estou confirmando o altímetro 904. Perdão, 904. Obrigado, gol 944. Identificação, vista para 5 mil pés, última trem Salvador 904, direto 123-66 para o Arnaldo da Museu. Afirmativo, descendo para 5 mil, descendo no Serra 2366, está 3520, obrigado. Afirmativo, última trem Salvador 904. 2, livre sinal R9, informe estabilizado. Livre R9, dá 1-0, vai formar estabilizado, Gol 592. Pisado, Golo 592. Golo 592, completa a aproximação de nave, chama a torre 2895. 2895, Golo 592, vai chamar. 2944, desce para 2500 pés, último transformador no 04, linha final, nave, chama estabilizado. O Gol 9044 2500 1094, reportareno estabilizado na RNAV 10, Gol 9044. Estado pouso autorizado, pistola 0, vento 1, 10 graus, 08 nós. Pouso 10, embaixo travado, Gol 592. Uno 592 no solo Zulu 8, livre próxima à direita, taxiway Foxtrot. Táxi autorizado até o portão 08 via Alfa e Juliette. Gate direita, Foxtrot autorizado até o 08 via Alfa e Juliette. Gol 9044, 1,5 Sierra Vitor 372, já visual. Deixa eu próximo Sierra Nave, estima 3895, 9044. 11895, gol 9044, daqui a pouco. C3520, desce para 25003, último 3 tomador 904, livre que não é Rinave, informe estabilizado. Por as 2500 pé, reportar as famílias Santos, Santarém 5220. 372, embaixo travado, visual. 1944. Bom dia, tráfego avistado, juiz de altímetro 1014. Pouso autorizado, pista 10, vento 1, 10 graus, 0,612. Ciente, pouso autorizado 90, só confirma o vento, por favor. 110 por 612. Obrigado, senhor. Pouso autorizado. Uno 044 no solo 23, livre próxima à direita, taxiway Foxtrot. Táxi autorizado até o portão 02, via Alfa e Juliette. Alfa e Juliette pro 02-09044. Chamatão em 18, decimal 95. Confirme a frequência? 118, decimal 95. 1895, muito obrigado. Salvador, muito boa noite. Bom dia, o São 3520. Então, 3520, bom dia, ajuste altímetro 1094. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 120 graus, 07 nós. Afirmativo, livre pouso para o TAM 3520. Vai seguir posição 2, é isso? Afirmo. 1-044. Obrigado. Lima 3520 no solo aos 28, libere na Eco, táxi via Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette 62, 3520. O 3520 está parado aguardando o balizador aqui. 3520, vou informar para ela. Obrigado. Último direito salvador no 04, vira Cedro 36 para o Reinaldo Almoza. Confirmo, Cedro 36. Zero. Zero. Prossiga, André, não tem certo. Estabilizando. Ah, afirmativo. Aproximação R9, chama 18, decimal 95. 95, obrigado. Nova noite, 3170. Tá, 3170, boa noite. Ajuste altímetro 1014. Tráfego avistado, pouso autorizado. Pista 10, vento 1, 10 graus, 062 é nosso. Autorizado, pouso na 10, 3170. Plano 3170, no solo aos 5-3, autorizado taxa direita via Foxtrot, Alf Kilo, pátio 3, posição 1 no Lima. Foxtrot, Alf Kilo, pátio 3, 1 no Lima, posição 3170. chegou no 812, passa o 220 na próxima ponte. Quando possível, você vai na Flor do Serra 2366. Voa 1892. Passando a indicação, para 2500 pés. O time tem Salvador no 04, direto de 0366 para o Renan Grau no 0. Afirmativo, 10 para 2500 pés, ajustado 514, autorizado a produção.